paragens, passeio de mar navegado, mergulho de um só, meu amor. Canto encantado eu vou, caminho de muitas paragens, passeio de mar navegado, mergulho de um só, meu amor. Eu canto e recanto molhado, eu não acho esse cheiro de flor. Viajo no arreio dos cachos, cantiga que o vento espalhou. Mas eu canto e recanto molhado, eu não acho esse cheiro de flor. Viajo no arreio dos cachos, cantiga que o vento espalhou. Vou violar, vou cantar no clarê, clareô, brisa faz, faz de mim navegador. Vou violar, vou cantar no clarê, clareô, brisa faz, faz de mim navegador. É bem ali, é acolá. Cais de panos e velas, de barfuleiro, poleiro branco, olouro moreno, abil guajará. Pó com batata doce, rabo de saia, pé de chinelo, peixe magrelo, pivete pronto pra roubar. Maracujá amarelo, banco de praça, paneiro gito, tapereba. Traços de rebeldia na montaria de Abaeté. Óleo de linimento, pé de coentro, arreganho e dente de jacaré. Sopa de bom tamanho, pra tomar banho, mingau de milho, uma cuia grande de munguzá. Pra vadiar, pimenta de cheiro, cheiro maneiro de priprioca, manicuera, podum no ar. Olho de tucuxi, rabo de arraia, remates, saia rodada, barco de Alentejo, urutu, ver o peso, Guamá. Vem, te quero ver o peso no canto da boca, na maré cheia. Vem que te quero ver o peso no canto da boca, na maré cheia. E se a canoa virar, vou na corrente, giramundo, marinheiro enfeito a lua, clareando o Guajará. O Guajará, que se enraiva e quebra o arrimo, vento forte vem menino mergulhar, cai na água turva e... cai na água turva e... cai na água turva e... cai na água turva e... cai na água turva e... cai na água turva e...